3, Aquarius 17, chama controle frequência 120, 2980, boa viagem. 2080, boa. Arbor 1, 3-0, voo 2-3-3. 2704, bom dia, pista no 0000, aliás, é falar, 0130 graus, 12 mãos, ajuste ao tipo no 020. Alto, estado alinhado, pronto, pista 10, 2704. Estará estabilizado no 75, 32. Com 1233, chame Recife, frequência 1288.8, eu tenho 35.3. 288353, boa. Quadro 25, chama o controle 1-2-0-8-0, bagagem. 308, obrigado, bom dia. 2-7-0-4-0. Controle Salvador, bom dia, azul 2-7-0-4. Aqui 2704, contato com a banda com a Águia, esse bom dia sai da PUCA para nível 370. Via, sai da PUCA 370, 2704. Beleza, vamos lá direto para Caju? Aqui 2704, mantém a saída, guarda autorização para voar Aracaju. Gente, 2704, mantém. Voo no 755 está estabilizando aqui. Cliente, voo no 755 chama a torre na frequência 1-1-8, decimal 9-5. Pois não, 2-1-0. Salvador, voo no 755. Bom dia, voo 755, tráfego avistado, vento 120 graus, 10 nós, ajuste ao título 020, pista 10 para o outro lado. A gente tem um depois no 0 na peça. bom dia, Pistão Zero, pra usar a linha A e manter. Ajudei 704, chame Recife, frequência 1,5, decimal 5, retorno 2,5, decimal 4, 5. 2,685, 2,4, 5,4, 5. Negativa, secundária 1,25, decimal 4, 5, 2,704. 2,485, 2,685, 2,545, azul, 2,704. Obrigado, bom dia. Bom dia. 59, declaro 33, controle 120, 208, meu mestre. 208, obrigado. Salvador, bom dia. Bom, no 759, decola salvo 12000, tá? Bom, 759, contando rezar a decolagem, se você está fazendo para o nível de voo 360. Sim, sobe via nível 360, bom, no 759. Tango Yankee, November Fox, confirme a localização. Xingu, número 10, reporte Farro da Barra, Yankee, November Fox, ajuste Farro da Barra, 020. Roma 092, estou para 2.100, que legal na 020, LS foi aprovado e está estabilizado. Então, o repórter vai estabilizar o gol, 092. 59. Sim, é o voo, por 759. Está presente, é possível voarmos a prova de ponte de dados. Agora eu escolhi a nossa consciência e escolhi a nossa 759. Tá. Autorizada por hoje, Mótimo. Ótimo, autorizado, Lona 759, obrigado. Chame Recife, frequência 1, 2, 5, 1, alterno 2, 3, 8. 251, alterno 2, 3, 8, vou no 759, graças. Tente bom 092, chama a torre frequência 198, decimal 95. 295, daqui a pouco. 1092, baixado, travado, família de Sintra. 1092, tráfego avistado, cheque de voo, direto 120, graus 129, pista 10, foi motorizado, altímetro 0, 20, 20. Vado, livre pouso bom, 0, 9. Direito mesmo nesse malado. Rapaz, o meu mic é Zulu, acionamento autorizado, é ponte para o táxi. Quanto nós vamos buscar? Quanto de altitude pelo avião? Eu faço um choque medicamento, né? Recebo a altimetria. Eu sinto que, se possível, deixa para o cliente que tem, devido ao tráfego na torre do Axel para decolagem, com sentido posto batendo um no meu pé. pelo controle. Silêncio, agora sem contato radar, aguarda. Safarro, meu Mike é Zulu, táxi autorizado, então ponto de espera, táxi UF, chame pronto para o ingresso do garagem. Autorizado até o ponto de espera da táxi UF, já chamará pronto para o ingresso. Sim, essa é a indicação de altimetria, Yankee November Fox, reporte parte do Pitocu. Pitocu. Pituaçu, parte de Pituaçu fica antes do farol de Itapuã. Tá, o meu mic é Zulu. Temos lá do aliado com a pista 1. 120 graus, 39.020. Romeu Mike X Zulu, decolado ao 00. Chamei o controle agora, frequência 1280, tá bom? Controle, frequência 1280 até. Tá. 1280, vem. Controle Salvador, Papa Romeu Mike X Zulu, bom dia. Olá, Romeu Mike X Zulu, bom dia. Eu mantenho a 1.003, autorizado direto para a plataforma, reporte a 2.000 da Força de Salvador. O Mike Azul, você. Mike Azul, qual é a possibilidade de provar o Boca da Barra? Estou autorizado a provar o Farol da Barra, Mike Azul, estamos aqui no corredor no sentido oposto. É, o Opção 44 mantendo o CS 10 e só na cor do visual com ele. Tá, pouco distante, está 8 milhas ainda. Mike, Eco Zulu, ciente do tráfego do rádio, isso aqui é super sentido contrário no corredor Axé, baterá meu pés no sentido contrário do corredor. Corrigindo, no sentido normal do corredor. Silêncio. Visual com a aeronave no sentido oposto, mantendo o meu pé. Ok, gente, o braço apontará. E é só pelo Durante novembro Fox, agora chama a torre, seu cliente é 1-1-8 do sinal 95. Desejo Vicente chamar na torre Salvador, November Fox. Salvador, muito bom dia, Sapatão e entre November Fox. Sapatão e entre November Fox, sente o tráfico, é sua esposa. Confirme para November Fox. Questão de pouso, qual é o pátio para estacionamento? Pátio geral, executivo. Rosane Salvador, vai ter noitar ou só abastece? Qual é a intenção? Só abastece e vai hora, senhor. Sim, então é, pode visual com aeródromo para o estacionamento. É só parar, visual com aeródromo para estacionamento, só vai ver. Sangue aqui, November Fox Trot, tráfico avistado até o Campo Vista. Londrina tem um shopping que está estampado no nome lá, Salvador Norte Shopping, tem visão com o shopping? Sou visual, com Salvador Norte Shopping. Vou na porra deste shopping e no lado direito do shopping tem um pátio 4 e tem um 737 da Sideral. Repórter visual com 737 da Sideral. Repórter visual com 737 da Sideral, nome do Ross. Aquele pátio, é o pátio 4, foi coordenado junto a essa para que aproximasse daquele pátio. Então, aproximação autorizada, tentando movimentação no pátio 4, o vento 1,90 graus 149, o Jotinho 1,020. Reporte no solo, do pátio 4 controlado. Repatará no solo, aproximará para o pátio 4, repatará no solo, tenta movimentação no bicho, com o vento 1. CC e perseguir para Maceió, é isso? Apenas X, conforme plano, senhor, agora faz 11h20. Isso, confere, já temos seu plano sistema. Qual seria o combustível? Avegás, por gentileza. Petrobras ou Shell? É, Petrobras. O senhor está aqui, gente, pera. O Patatano IS 90 Fox, no solo aos 09, já foi solicitado junto a essa o combustível, frequência livre para autorização, quando ponto chama o solo em 121.9, escutando a frequência do ativo 2775. 604, sem identificação, dessa via chegada a bordo, para o nível de voo 050. Descent descent via format 1 arrival to flight level 060. Request Fire, Ocean 6312.